Fecheiro 106, capítulo 71. Um ténue sinal de vida. Senhora Claire? Era Robin McGillivray, pairando na entrada da tenda, o cabelo escuro e hirsuto arrepiado como um arbusto de cavalinha. Ele parecia um guaxinim peludo, a pele ao redor dos olhos limpa do suor e da fuligem. O rosto ainda enegrecido com o fumo da batalha. Ao vê-lo, Claire levantou-se imediatamente. Já vou. Já se tinha levantado com o estojo na mão e dirigia-se para a porta, antes de Brianna ter tempo de dizer alguma coisa. Mamã? Não foi mais do que um sussurro. Mas o tom de pânico fez Claire girar sobre si mesma, como se tivesse pisado numa plataforma giratória. Os olhos cor de âmbar fitaram o rosto de Brianna por um momento, dardejaram para Roger, depois novamente para a filha. Observa-lhe a respiração, disse ela. Mantém o tubo desobstruído. Dá-lhe água com mel, se ele estiver suficientemente consciente para engolir. E toca-lhe. Ele não pode virar a cabeça para te ver. Ele precisa de saber que tu estás aí. Mas Brianna parou de repente com a boca demasiado seca para falar. Não vá, queria ela gritar. Não me deixe sozinha. Não consigo mantê-lo vivo, não sei o que fazer. Eles precisam de mim, disse Claire muito delicadamente. Virou-se com as saias a restolhar para Robin, que a aguardava impacientemente, e desapareceu na penumbra. E eu não? Os lábios de Brianna moveram-se, mas ela não sabia se falar em voz alta ou não. Não importava. Claire fora-se embora e ela estava sozinha. Sentiu-se tonta e percebeu que estivera a suster a respiração. Exalou, depois inspirou profundamente, devagar. O medo era uma cobra venenosa a contorcer-se pela sua espinha, a rastejar pela sua mente, pronta para fincar as suas presas no seu coração. Respirou novamente entre dentes, agarrou a cobra pela cabeça, mentalmente enfiou-a a contorcer-se num cesto e fechou-o com a tampa. Pronto, nada de pânico. A sua mãe não teria saído se houvesse algum perigo iminente, disse a si mesma com firmeza. Nem se houvesse mais alguma providência médica que pudesse ser tomada. Portanto, não havia. Haveria alguma coisa que ela poderia fazer? Respirou suficientemente fundo para fazer as barbatanas dos seus espartilhos salarem. Toca-lhe, fala com ele, mostra-lhe que estás ao lado dele. Foi isto que Claire lhe dissera, falando com urgência, mas de certo modo distraidamente, durante os confusos procedimentos após a traqueostomia improvisada. Brianna voltou-se novamente para Roger, à procura em vão de um lugar que pudesse tocar. As mãos dele estavam inchadas como luvas empoladas, manchadas de roxo das escoriações. Os dedos esmagados, quase pretos, os ferimentos causados pelas cordas, tão enterradas nos pulsos que ela tinha quase a certeza de que poderia ver o branco do osso. Pareciam irreais, uma maquilhagem mal feita para um espetáculo de horrores. Por mais grotescas que fossem, estavam melhores do que o rosto dele, que estava ferido e inchado, com uma horrenda gola de sanguessugas sob o maxilar, mas estava mais subtilmente deformado, como um estranho sinistro que pretendia ser Roger. As mãos dele também estavam prodigamente decoradas com sanguessugas. Ele devia estar a usar todas as sanguessugas disponíveis, pensou ela. Claire mandara Josh à pressa aos outros cirurgiões a pedir os seus abastecimentos e depois mandou-o e aos dois rapazes Findlay chapinhar pela água das margens do rio à procura de mais sanguessugas, observa-lhe a respiração. Isso poderia fazer. Sentou-se, movendo-se o mais silenciosamente possível, numa ânsia obscura para o não acordar. Pôs a mão ao de leve sobre o coração dele, tão aliviada de o ver morno ao toque que não deixou de suspirar profundamente. Ele fez uma ligeira careta ao sentir o hálito de Brianna no rosto, retesou-se, depois relaxou novamente. A própria respiração de Roger era tão superficial que ela retirou a mão bruscamente, a pensar que a pressão da sua palma da mão no peito dele poderia ser suficiente para lhe parar o penoso movimento de subida e descida. Mas ele estava a respirar. Ela conseguia ouvir o débil assobio do ar através do tubo na sua garganta. Claire confiscara o cachimbo inglês importado do Sr. Caswell, partindo impiedosamente a haste de cor de âmbar. Rapidamente lavada com álcool, ainda estava manchada de alcatrão do tabaco, mas parecia estar a funcionar bastante bem. Dois dedos da mão direita de Roger estavam partidos, todas as unhas a sangrar, dilaceradas ou arrancadas. Senti um aperto na própria garganta, diante desta evidência de quanto ele lutara ferozmente pela vida. O seu estado parecia tão precário que ela hesitava em tocar-lhe, como se pudesse assustá-lo, lançando por algum precipício invisível entre a vida e a morte. E, no entanto, compreendia o que a mãe lhe tinha dito. O mesmo toque podia retê-lo ali, impedir que caísse e se perdesse na escuridão. Ela apertou-lhe a coxa firmemente, sentindo-se reanimada com a sensação sólida do músculo longo e bem torneado sob o cobertor que cobria os membros inferiores de Roger. Ele emitiu um pequeno ruído tenso, depois relaxou outra vez. Ela questionou-se por um momento surreal se deveria agarrar-lhe os genitais. Isto fazia com que ele soubesse que eu estou aqui, murmurou, reprimindo uma vontade histérica de se rir. A perna dele tremeu ligeiramente ao som da sua voz. Consegues ouvir-me? Perguntou ela suavemente, inclinando-se para a frente. Estou aqui, Roger. Sou eu, a Bree. Não te preocupes, não estás sozinho. A sua própria voz soou-lhe estranha, alta demais, dura e esquisita. Bi só cair, meu querido, disse ela relaxando um pouco. Bi samnach, tamiseo. De certa forma era mais fácil em gaélico. A sua formalidade, uma frágil represa contra a intensidade dos sentimentos que poderiam engoli-la se fossem libertados. Amor, medo e raiva, unidos numa mistura tão forte que a sua mão tremia tanto como ela. Percebeu repentinamente que os seus seios estavam túmidos, a doer com tanto leite. Não tivera tempo nas últimas horas para sequer pensar nisso, quanto mais para aliviar a pressão. Os seus mamilos formigavam e picavam perante a ideia. E ela cerrou os dentes contra o pequeno jato de leite que escorreu para dentro do seu corpete, misturando-se ao suor. Sentiu desejo por Roger, repentinamente querendo que ele a chupasse, querendo segurar-lhe a cabeça nos seus seios e deixar a vida fluir dela para ele. Toca-lhe. Estava a esquecer-se de lhe tocar. Acariciou-lhe o braço, apertou delicadamente o antebraço, esperando com isto distrair-se do seu desconforto. Ele pareceu sentir a mão dela no braço. Um dos olhos entreabriu-se e ela pensou ter visto uma consciência da sua presença vacilar naquelas profundezas. Pareces-te com a versão masculina da medusa, disse ela. O primeiro pensamento que veio à sua cabeça. Uma sobrancelha escura torceu-se ligeiramente para cima. As sanguessugas, disse ela. Tocou numa das que ele tinha ao pescoço e esta contraiu-se preguiçosamente, já meio cheia. Uma barba de cobras. Consegues senti-las? Incomodam-te? Perguntou ela, antes de se lembrar do que a mãe lhe dissera. Mas os lábios dele moveram-se, formando um não mudo. Com óbvio esforço, não fales. Ela olhou para a outra cama, sentindo-se embaraçada. Mas o ferido que ali estava encontrava-se de olhos fechados, imóvel e silencioso. Ela voltou-se novamente para Roger, inclinou-se e beijou-o rapidamente, um leve toque nos lábios. A boca dele moveu-se e ela pensou que ele pretendera esboçar um sorriso. Tinha vontade de gritar com ele. O que é que aconteceu? O que raio é que fizeste? Mas ele não podia responder-lhe. De repente, a raiva dominou-a. Consciente das pessoas que passavam de um lado para o outro, ela não gritou, mas inclinou-se e agarrou-lhe o ombro, parecendo este um dos poucos pontos do corpo que não estava magoado, e sibilou-lhe ao ouvido. Como em nome de Deus fizeste isso? Os olhos de Roger reviraram-se lentamente na direção de Brianna, fixando-se no seu rosto. Fez uma leve careta que ela não conseguiu interpretar. E em seguida o ombro, sob a sua mão, começou a vibrar. Ela fitou-o completamente perplexa por alguns segundos, antes de perceber que ele estava a rir-se. A rir-se. O tubo na garganta dele abanou e fez um ligeiro ruído sibilante que a exasperou além dos limites. Levantou-se com as mãos pressionadas contra os seios doridos. Já venho, disse ela. Não saias daqui, maldito sejas. Capítulo 72. Centelha e estupim. Gerald Forbes era um advogado bem-sucedido e, em geral, aparentava e agia como tal. Mesmo nos seus trajes de campanha e com o rosto sujo da fuligem da pólvora, ainda exibia um ar de sólida confiança que lhe servia bem como capitão de milícia. Esse ar não o tinha abandonado completamente, mas ele parecia visivelmente nervoso, enrolando e desenrolando a aba do chapéu, enquanto permanecia quieto na entrada da tenda. Ao princípio pensei que fosse apenas o desconforto que aflige muitas pessoas na presença da doença, ou talvez constrangimento pelas circunstâncias da injustiça cometida contra Roger. Mas era evidentemente outra questão. Ele mal fez um meneio de cabeça a cumprimentar Brianna, sentada ao lado da cama de Roger. Lamento imenso pelo seu infortúnio, senhora, disse ele. Depois, voltando-se imediatamente para Jamie, Sr. Fraser, posso dar-lhe uma palavrinha? E com a Sra. Fraser também, acrescentou, com uma grande mesura na minha direção. Olhei para Jamie e, diante do seu sinal de concordância, levantei-me, pegando por reflexo no meu estojo médico. Eu não podia fazer grande coisa, era óbvio. Isaiah Morton estava deitado de lado na tenda de Forbes, o rosto mortalmente pálido e coberto por uma película de suor. Ainda respirava, mas devagar, e com um horrível efeito gorgulejante que me fez lembrar com desagrado do som quando furei a garganta de Roger. Ele não estava consciente o que era uma pequena bênção. Fiz um exame apressado e sentei-me sobre os calcanhares, limpando o suor do rosto com o meu avental. A noite não refrescara muito e estava abafado e quente dentro da tenda. Um tiro no pulmão, disse eu. E os dois homens anuíram com a cabeça. Já o sabiam, obviamente. Baleado pelas costas, disse Jamie, com um tom soturno na voz. Ele olhou para Forbes, que assentiu sem tirar os olhos de ferido. Não, disse ele serenamente, respondendo a uma pergunta não formulada. Ele não era um cobarde. Avançávamos sem obstáculo. Não havia nenhuma outra companhia na linha atrás de nós. Não havia reguladores atrás de vocês? Nenhum franco atirador? Nenhuma emboscada? Perguntou Jamie. Mas Forbes abanava a cabeça antes que as perguntas fossem terminadas. Perseguimos alguns reguladores até ao rio, mas parámos ali e deixámo-los ir. Forbes ainda segurava o chapéu entre os dedos e mecanicamente enrolava e desenrolava a aba, incessantemente. Eu não tive estômago para matar. Jamie anuiu em silêncio. Pigarreei e puxei os restos ensanguentados da camisa de Morton delicadamente sobre ele. Dispararam sobre ele duas vezes pelas costas, disse eu. A segunda bala passara-lhe apenas de raspão pelo braço, mas eu via claramente a direção do sulco que ela deixara. Jamie fechou os olhos brevemente e em seguida abriu-os de novo. Os Brown, disse ele com irada resignação. Gerald Forbes olhou para ele surpreendido. Brown? Foi o que ele disse. Ele falou? Jamie agachou-se ao lado do ferido, uma ruga unindo as sobrancelhas avermelhadas. Ele olhou para mim e eu abanei a cabeça sem dizer nada. Segurava o pulso de Morton e sentia as palpitações e falhas nos seus batimentos cardíacos. Ele provavelmente não voltaria a falar. Quando o trouxeram, Forbes agachou-se ao lado de Jamie, finalmente pondo de lado o maltratado chapéu. Perguntou por si, Fraser, e depois disse: Diga a Ali. Diga a Ali Brown. Repetiu isto várias vezes antes de. Gesticulou silenciosamente na direção de Morton, cujas pálpebras semicerradas exibiam fendas brancas, os olhos revirados para cima em agonia. Jamie proferiu um palavrão baixinho em gaélico. Achas mesmo que eles fizeram isto? Perguntei, também baixinho. O pulso deu umas pancadas fortes e estremeceu sob o meu polegar, lutando pela vida. Ele anuiu com a cabeça, baixando os olhos para Morton. Eu não devia tê-los deixado ir-se embora, disse ele, como se falasse consigo mesmo. Morton e Alicia Brown, quis ele dizer. Não conseguirias impedi-los. Estendi a minha mão livre para ele, para lhe tocar, fazê-lo acreditar, mas não consegui alcançá-lo, presa como estava ao pulso de Morton. Gerald Forbes olhava para mim sem compreender. O Sr. Morton fugiu com a filha de um homem chamado Brown, expliquei delicadamente. Os Brown não ficaram nada felizes. Ah, compreendo. Forbes anuiu com a cabeça, percebendo finalmente. Olhou para o corpo de Morton, estalou a língua, um som que misturava reprovação e compaixão. Os Brown sabe a que companhia eles pertencem, Fraser? À minha, disse Jamie laconicamente. Ou pertenciam? Nunca mais os vi, desde o fim da batalha. Virou-se para mim. Há alguma coisa que se possa fazer por ele, Cessnar? Abanei a cabeça, mas não lhe soltei o punho. Os batimentos cardíacos não melhoraram, mas também não pioraram. Não. Pensei que ele já estaria morto. Mas ainda não está a morrer. A bala não deve ter atingido uma artéria importante. Mesmo assim, abanei a cabeça outra vez. Jamie suspirou profundamente e anuiu com a cabeça. Sim. Ficas com ele, então, até... Sim, claro. Podes ir à nossa tenda para ver se está tudo sob controle lá. Se Roger, quer dizer, chama-me se for preciso. Ele anuiu com a cabeça outra vez e saiu. Gerald Forbes aproximou-se e colocou a mão no ombro de Morton. A mulher dele. Providenciarei para que ela receba ajuda. Se ele voltar a si outra vez, pode dizer-lhe isso? Sim, claro, repeti. Mas a minha hesitação fê-lo erguer os olhos, as sobrancelhas arqueadas. É apenas que ele tem duas esposas, expliquei. Ele já era casado quando fugiu com a Alicia Brown, por isso os problemas com a família dela. O rosto de Forbes ficou comicamente perplexo. Compreendo, disse ele a pestanejar. E a primeira senhora Morton, sabe o nome dela? Não, receio que... Jessie. A palavra não era mais do que um sussurro, mas podia ser um tiro pelo efeito que teve ao interromper a conversa. O quê? Devo ter apertado ainda mais a minha mão no punho de Morton, pois ele contraiu-se ligeiramente e eu afrouxei o aperto. O seu rosto ainda estava mortalmente pálido, mas os seus olhos estavam abertos, embaçados de dor, mas definitivamente conscientes. Jessie, sussurrou novamente. Jezebel. Jessie Hatfield. Água? Sim. Soltei-lhe o pulso e peguei imediatamente na jarra de água. Ele teria sorvido a água sofregamente, mas eu só deixei que a bebesse em pequenos goles, por enquanto. Jezebel Hatfield e Alicia Brown, disse Forbes cuidadosamente, tentando memorizar os nomes na sua mente, perfeitamente organizada de advogado. Correto? E onde vivem essas mulheres? Morton respirou, tossiu e interrompeu a tosse abruptamente com uma arfada de dor. Lutou por um momento, depois conseguiu falar. Jessie em Granite Falls, Ali em Guildford. Ele respirava muito superficialmente, arquejando entre as palavras. No entanto, eu não ouvia nenhum borbulhar de sangue na sua garganta. Não via nenhuma hemorragia no nariz ou na boca. Ainda podia ouvir o som de aspiração do ferimento nas suas costas. E, movida pela inspiração, puxei-o ligeiramente para a frente e atirei para trás os pedaços da sua camisa. Sr. Forbes, tem uma folha de papel? Sim, quer dizer... Forbes tinha enfiado a mão no casaco numa reação automática e retirou de lá uma folha de papel dobrada. Tirei-lhe da mão, desdobrei-a, despejei a água em cima e posicionei-a plana contra o pequeno buraco sob a omoplata de Morton. A tinta misturou-se ao sangue e escorreu em pequenos fios escuros pela pele pastosa. Mas o barulho de sucção parou abruptamente. Mantendo o papel no lugar com uma das mãos, eu conseguia sentir o batimento do seu coração. Ainda era fraco, mas mais regular. Sim, estava mais regular. Raios-me partam, disse eu, inclinando-me para o lado para lhe olhar para o rosto. Você não vai morrer, pois não? O suor escorria-lhe pelo rosto. E os farrapos da sua camisa pendiam-lhe escuros e encharcados no peito, mas o canto da sua boca tremeu na tentativa de um sorriso. Não, senhora, disse ele, não vou, não. Ele ainda respirava em pequenas arfadas, mas cada respiração era mais profunda. Ali, bebê, próximo mês, disse-lhe que estaria lá. Peguei na ponta do cobertor com a mão livre e enxuguei-lhe o suor do rosto. Faremos o nosso melhor para que esteja presente, assegurei-lhe. Depois ergui os olhos para o advogado que observava estes procedimentos boquiaberto. Senhor Forbes, acho melhor levarmos o Sr. Morton de volta para a minha tenda. Pode chamar dois homens para o transportar? Ele fechou a boca abruptamente. Sim, claro, Sra. Fraser, agora mesmo. Mas não se moveu imediatamente e eu vi-lhe os olhos dardejarem para a folha de papel molhado, emplastrada nas costas de Morton. Olhei para ela. Eu só consegui ler algumas palavras indistintas entre os meus dedos, mas foram o suficiente para me dizer que as insinuações insultuosas de Jamie de que Forbes era um sodomita eram provavelmente erradas. Minha querida Valência, assim começava a carta, eu só conhecia uma mulher chamada Valência nas vizinhanças de Cross Creek. Na colónia da Carolina do Norte, na verdade, a mulher de Farquhar Campbell. Lamento muito pelo seu papel, disse eu, erguendo os olhos para ele. Sustentando o olhar dele com o meu, esfreguei cuidadosamente a palma da minha mão sobre a folha de papel, borrando irremediavelmente cada palavra numa confusão de sangue e tinta. Receio que já não sirva para o seu propósito. Ele respirou fundo e enfiou o chapéu de novo na cabeça. Não faz mal, Sra. Fraser. Está tudo bem. Vou buscar os homens.